são amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos, que um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores, Baú Sertanejo. Alô, minha gente, hoje super segundona, estamos nós chegando por aqui para mais um programa chamado Baú Sertanejo. Bom demais estar com você, comunicação desse amigão de sempre, o Elbert Andrade, que prazer estarmos juntos. Para começar hoje tem Christian Ralph Noite, depois tem César Menotti Fabiano, Caso Marcado com participação especial. Deixa cair as nossas primeiras de hoje do nosso Baú Sertanejo. Quando a noite vem pensando em alguém, sigo o meu caminho. Vou caminhando em vão, cruzo a multidão, mas estou sozinho. A lembrança sempre me alcança, aumentando o meu sofrer. O pranto molha o meu rosto, naufragado num desgosto. Sinto a vida escurecer. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor.

apaixonei. Tenho as marcas da desilusão. Tenho que ter dó de mim e do meu coração. Baú Sertaneja. Você é minha glória nesta vida, minha joia preciosa e preferida, energia que eu dependo pra viver. As horas de alegria que eu vivo, de repente eu vejo tudo sem sentido, se não forem vividas com você. Em seu corpo eu encontrei meu paraíso, troquei tristeza por sorriso. Amor assim jamais eu conheci. Você é minha fonte de carinho, de um leão me transformou em carneirinho. Faz feliz. Nosso amor é feito de prazeres e paixões. A cada dia temos novas emoções, entre beijos, abraços e suor. Brincadeira termina sempre em uma explosão de amor. Seu corpo eu encontrei meu paraíso, troquei tristeza por sorriso. Amor assim jamais eu conheci. você é minha fonte de carinho. Teu um leão me transformou em carneirinho. Meu amor, como você me faz feliz. Dia temos novas emoções entre beijos, abraços e suor. Nossos corpos são dois explosivos em fogueira. Um abraço, uma simples brincadeira, termina sempre uma explosão de amor. As melhores. Baú Sertanejo. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Já levei pancadas na vida por querer você demais. Já fiz muita coisa à toa, não deixei você em paz. Mas agora fique tranquila, não vou mais te incomodar. Conheci outra menina, o negócio é só ficar. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Não quero me apaixonar, eu quero é me divertir. Aprendi a viver a vida desse jeito fácil assim. Sair com os amigos à noite e voltar de madrugada. No fim de semana é festa, bebo uma gelada. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Sofrimento nunca mais. Não quero me apaixonar, eu quero é me divertir. Aprendi a viver a vida desse jeito, faço assim. Sair com os amigos à noite e voltar de madrugada. No fim de semana é festa, bebo uma gelada. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Chega de amar e não ser correspondido. Chega de sofrer por esse amor bandido. Você e as melhores. Baú Sertanejo. São João, tem foguete, tem balão.

te amar. A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. Te amar. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo, hoje eu quero te amar. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. Nem que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. Vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejos no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Baú Sertaneja. Eu cresci vivo.

se apossa de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Jânio Júnior por aqui, com a música Blusa Vermelha, Alessíria Alessandro, Mercedita, Morena Cheirosa e também a Tabela, Poporri Musical, Alan e Alex, Vou Pra Galera, ainda Teodoro e Sampaio, volume 11, a música Fala Pra Ele. Daqui a pouquinho tem muito mais. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Você está ligado aqui na melhor sintonia. Esta é a sua rádio preferida, é o nosso Baú Sertanejo. Sempre é bom recordar os grandes sucessos. Agora tem Tony Kleber, Ciumento Demais. Depois vem aí Gian Giovanni. Não dá pra esconder, e amar assim não me faz bem. Como é que eu posso imaginar em dividir o seu lugar com outro alguém? Tenho ciúme de você, sou louco por você. Passo da conta sem sentir e sofro só de imaginar outra pessoa em meu lugar. Te possuir, sou ciumento até demais, e nessas horas sou capaz de magoar quem machucar. Sozinho morrer, não tenho culpa.

fala mal de mim. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Vai, viola, cantador, chega pra cá. Viola que fala forte para o sertão alegrar. Violeiros que estão em casa, sertanejo observando. A natureza em festa, nossa viola tocando. Viola em noite de lua, serena tá na cidade. A natureza é sua. Pode tocar à vontade. Vai, vai, viola, cantando, chega pra cá. Um viola que fala forte para o sertão alegrar. Vai, vai, viola, cantando, chega pra cá. Viola que fala forte para o sertão alegrar. Viola sem preconceito, diversão de gente humilde. O playboy lhe tem respeito, por isso você progride. Viola hoje é vista, por todos apreciada, alegrando a juventude, tocando em toda balada. Vai, vai, viola, cantando, chega pra cá. Um viola que fala forte para o sertão alegrar. Vai, vai, viola, cantando, chega pra cá. Viola que fala forte para o sertão alegrar. Viola fala a verdade no folclore brasileiro. Seu soluço é vitória no amor de violeiro. Sertanejo fala pouco, por ele fala a viola. Toda mágoa de caboclo, seu ponteado consola. Vai, vai, viola, cantando, chega pra cá. Viola que fala forte para o sertão alegrar. Vai, vai, viola, cantando, chega pra cá. Viola que fala forte para o sertão alegrar. As melhores, Baú Sertanejo. Tô sabendo que você não tira meu nome da boca e sente por mim uma saudade louca. Mas morre de medo de alguém me contar. Disse em segredo a um amigo meu que sem meu carinho muito já sofreu. Naquele momento que me disse adeus, seu coração chorou. Se quiser voltar, pode vir agora pra recomeçar essa nossa história. Se você errou, eu não sou perfeito, pois eu não consigo tirar você do peito. Existe amor, tudo vale a pena. Se a saudade dói, solidão condena. Gosto de você, quero seu carinho. Não me deixe sozinho. Em segredo a um amigo meu que sem coração chorou. Se quiser voltar, pode vir agora pra recomeçar essa nossa história. Se você errou, eu não sou perfeito, pois eu não consigo tirar você do peito. Quando existe amor, tudo vale a pena. Se a saudade dói, solidão condena. Gosto de você, quero seu carinho. Não me deixe sozinho. Esse é o nosso baú que termina. O som do De Paulo e Paulino, de 2007, a música Tô Sabendo, ainda Luan Santana, Vai Viola, Grupo Haas, Pode Falar Mal de Mim, e ainda César e Paulinho, Carta de um Jovem Triste. E assim nós chegamos aqui ao final do nosso baú sertanejo. A você um grande abraço. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.